Eu sou diferente, sei, como muita gente não. Procuro enganar por ti, receio o presente, pois assim não sei o que sou, mudei por ti. Mentira para sempre, não. Eu não quero ser assim e não posso mudar por ti. Por ti. E ao ver-te sorrir, eu sou muito mais feliz e vou para onde te quero.